Irmão, eu vou contar para vocês a história daquele rapaz que só queria saber de farra, até que um dia ele encontrou a luz. Aleluia, irmão! Eu era um bêbado e vivia droga. Encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Eu era um bêbado e vivia droga. Encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Eu tava na vida, quase a me perder. A minha tentação foi amar você. Com tanta loucura eu não aguento mais. Show Satanás, show Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Estou sentindo que você está possuído, irmão. Vem cá que você vai ser libertado agora. Show, show, sai, sai. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás.